Já vai começar pessoas. Hoje no podcast número 65 do blog Universo Pânico, quem vos fala sou Jo, desde Dari. Podcast esse que vai falar sobre os programas da rádio e o programa da TV da Turma do Pânico. E a gente vai falar sobre assuntos relevantes ou não, como diz o senhor Jonathan Andreoni. E bora apresentar esse bando de nego alemão. Tudo bem? Olá. Tudo bem, é mais um prazer estar de volta ao podcast de número 65. Também dar as boas-vindas à lendidade da apresentação. Fico muito feliz por você apresentar mais um podcast. É muito legal, gostei. Ui, que sucesso. Para a gripe. É, né? A gripe está pegando geral. Ai. Tá babado. Ainda bem que você tá longe, gato. Manda cebola. Boa noite, Lady Dari, muito bom, prazer imenso ver você apresentando esse podcast aí, que possa derrubar todo mundo aí. Derrubar quem, seu amor? Só com nocaute. É, né? Nossa, velho. Leandro Rezende, de volta. Opa, opa, opa, tamo aí, né? E a cui, qua, cui, qua, cui, qua, qua. É, né? Nosso querido Marcelo Senna, gentleman do blog. Ô, Lady Dari, agora você vai ficar com uma dor de cotovelo por suas palavras nesse podcast número 65. Vai, né? E hoje temos a presença de uma fã, fã do Cebola, fã do Jonatas. Ela não lê a minha coluna, mas é fã do blog. Samara, oi, Samara. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Samara? Tô aqui. Pronta para participar de mais um podcast? Estou 100% preparada. Seja bem-vinda. É a debutante. Debutante nada. Por que debutante, Senna? É que é o primeiro podcast que ela participa com quase a diretoria do Panicast, né? Do Universo Pânico. Ah, claro, lógico. Certo. Bora começar então com o programa da TV? E eu? Porra, Leandro! Não apresentar o patrão, não? Não apresenta o Jonathan, não. E o patrão, ele vai me dar. Mas ajusta a causa, hein? O patrão vai me dar os 30. Vai descontar na folha do pagamento o Jonathan Andreoni. Oi, Dari, tudo bem? Como você? Tinha que conversar comigo, né? Senão não. Ai, prazer ter uma mulher apresentando esse podcast, né? Que tem a maioria homens, ou quase homens, dependendo, né? Nossa! Degradeca. É, depende. Ah, mas é bom ter uma condução feminina no podcast. Seja bem-vindo. Obrigado. A mesinha. É. Chega de cueca, então, quem tá na mesinha hoje sou eu. E por falar em mico, que eu já paguei no começo deste podcast, o primeiro quadro foi Meu Mico Me Comeu, que teve... O mico do Jornal da Globo com o William Vaque, o Pedro Bial, ficou aquela balela, aquele delay e tal. E aí teve também um outro mico que foi aquela saga dos nomes de duplo sentido, né? Que tá todo mundo mandando cartinhas com os nomes, tá aparecendo no CG dos programas, né? Pois é, né? Domingo o Valentim apareceu aí, né? O Valentim. Valentim. Não, o bom é ver o Pedro Bial com cara de tacho, né? teve um que o Emílio comentou na rádio, acho que vai passar no próximo domingo. Foi do Valentim entrando. É o Valentim? É Valentim Terra. É, então. Mas esse vai passar ainda. Não passou, né? Mas é caro, mas esse eu vi ao vivo, cara. Eu morri de rir aqui. Ah, esse você viu ao vivo? Foi. Você tava lá? Então conta um pouquinho pra gente. Não, eu tava assistindo o jogo e ele foi falar o comentário e falou, cara. Eu rachei o bico, eu falei, não olha a mania do Plant pegando. Teve outra coisa também, eu acho que num jornal dessa semana, teve um jornalista que fez alguma baianada, eu também pensei, vai pro Mico, então pro Top 5 do CQC, né? Mas tudo bem. Alguém viu meu Mico, Mico, e quer fazer comentários? Cena. E eu participo muito em programas, e o pessoal tem amizade com o pessoal da ESPN Brasil, então foi uma triagem bem detalhada pra não ir de novo. Pra não cair nas garras. Até falei com a minha amiga Maria Beltrão, ela falou também tá aparecendo por lá, só que o pessoal tá filtrando. Eu acho que mas o do Paulo Soares foi o melhor, né, cara? Ele falou uma, não só uma, mas como duas vezes. Ah, eu acho que desses nomes, o mais relevante foi o cara lá do Fala Que Eu Te Chupo falando Paula Trejano do Rego. Ah, isso foi demais! O cara da igreja! Aí pegou fogo, mas ele Macedo ouvindo. Paula Trejano do Rego, nossa senhora, gente. Oh, pode até tá ficando chato, mas pra mim o melhor é o Tomás Turbando, velho. É muito bom. O Passos é uma figura, você tem que conhecer ele pessoalmente. Eu tive privilégio nesse. Eu não conheci ele num lançamento do livro do Fernando Meligeni. Quem é Tomás Turbando? Você conheceu quem se não Tomás Turbando? Paulo Soares! Ai, que susto! Nossa, você tinha conhecido o Tomás! Eu levou um susto aqui agora. Foi credo, hein? Pode guardar minha foto, que tá comigo. Depois eu vou mostrar pra vocês verem meu álbum. Oh, meu Deus do céu. A gente tá falando do Tomás, e você falou que conhece, e aí eu assisti. Oi, Dry, pegou o bonde andando, mas a gente começou agora. A gente ainda tá no primeiro quadro. Tudo bem? Ah, tá. Tudo bem, vocês? Tudo ótimo. Melhor agora com mais presenças femininas, porque eu tava me sentindo abandonada aqui nessa mesinha. E o Meda, hein? A gente teve o Meda com o Christian Piori sozinho no show do Caetano Veloso. Quem gostou dele sozinho, eu acho que ele apresenta muito bem, que essa Brenda não faz falta nenhuma. Eu assino embaixo. Você viu, Dai? Eu também acho. Eu acho que se vira bem sozinho, né? Nas pautas. Eu concordo com o Jonathan. Assina embaixo, bica a caneta. Olha, eu acho que o Christian é um dos mais completos lá do Pânico, né, cara? Ele consegue segurar a matéria sozinho, né? Então, parabéns pra ele. Não, ele como o Polvilho também consegue. O Polvilho é. O Polvilho é sensacional também, né, bicho? É, mas esse domingo foi um caso à parte, depois a gente fala. E você, Samara, assistiu o Meda com o Christian Pior? Assisti. Gostou? Gostei, mas eu senti falta do Robaldo essa semana. Ah, claro, bem lembrado. Os dois formam uma boa dupla, não é mesmo? É. Robaldo, esse que ficou pelado na boate. Isso na discoteca. Promete domingo. Será que o maior exemplo do rock and roll. Da mãe. Será que eles vão mandar o Carioca fazer aquela reconstituição? Ou será que vai passar ali, não sei. Ou será que o Pânico vai fazer aquelas brincadeiras de sempre? Ah, não, tem que fazer, por favor. Com certeza o Carioca vai... E o Carioca vir, pelado, né, Jonathan? Não, tô falando pela zoeira. Tô falando pra você que o Jonathan tá meio suspeito, ninguém acredita tudo em mim. A dona Ernestina não fala isso. Oi! Mas seria bom se passasse ele completamente nu, já que só passa aquele monte de silicone no programa. Mas tudo bem, por falar em bunda, amostra, né? Pânico Delivery. De novo, eles pegaram um bêbadozinho que tava na baladinha, resolveram levar pra casa de limusine. O Bola tava todo confuso, eu achei ele meio confuso. Ele dava uma risada meio forçada, vocês viram? Ó, oh, minha mãe é uma ogra, hein? Verdade. Nossa, meu. Verdade, o menino falava que a mãe dele era... Depois de 10 bebundas, eles acharam um que tinha padrão pra levar pra casa. Que eu chamava mãe. Você não vai fazer não, Seninha? Eu não posso fazer, entendeu? Vão dar um quadro pra mim que tá em sigilo absoluto. Não sei se é nesse ano ainda ou no 2009. Ó, ui, ui, ui. Animal House, ai, ai, ui, ui, ui. Mais um quadro, Senna? Você tá fazendo a M, agora mais um? Eu não faço a M, é outra pessoa. Não é você, então, Senna. Não. Você tá escondendo o urso. Filha da mãe. Agora, em relação, você perguntou aí em relação ao Pânico Delivery, é um quadro muito previsível. Mas eu sou da ideia do Samir que eu acho que quem salva o quadro é o Bola, porque o Bola que é o engraçadão. Com certeza. E a Samambaia, né, que agora tá se inventando. Ele faz a graça. Ah, Samambaia tá aprendendo, mas assim, o Bola é... Ele fundou o Pânico junto com o Emílio, então assim, qualquer coisa que o Bola faz é sensacional. Tu não achou que ele tava meio sem graça nesse? Quem, o Bola? É. Não, o Bola, ele pode fazer... Eu sou fã do Bola, eu acho que qualquer coisa que ele faz é bom. É, mas eu ainda tô contra as tarjas do Pânico dele. Ah tá, e daí as mulheres são obrigadas a ficar vendo os fundos. Só pegar o controle e trocar de canal na hora, gente. Vai. Nossa, toma, Dari, toma. Mas alguém falou da Samambaia. Samambaia. E eu acho mesmo que ela tá até se saindo bem, né? Eu achei que não fosse vingar. Samambaia se sai bem em várias formas. Nossa, velho. Era pra rir. E dessa vez, o que foi servido pra tentar tirar a ressaca do cara foi água de coco com dois cocos. Nossa. Vem cá! Água de coco pura ressaca? Água de coco pura ressaca? Eu não sabia? Sim. Ah, eu nunca tinha visto. É por causa do potássio. A maior quantidade de potássio que tem é água de coco. E sai de minerais. Tá sabendo, hein, Xena? Tá sabendo, hein, Xena? Xena de pura. Xena é bebaço. Xena, quando você tá de porre, o que você toma pra recuperar assim? Eu não fico bêbado, não. De jeito algum. Ele não bebe álcool. Mas o que eu conheço pra curar a ressaca é isso. Do jeito natural, sem remédio, é isso. Água de coco. Experiência própria, né? Semana passada foi canja. Não, Taf Maê também cai bem. O Taf Maê é excelente. Também um engovezinho, aí vai, né, gente? É, um engove antes e um engove depois. Sim, pode ser, ó. Tinha que ter vindo aqui o Bola e as Paniquete. Não sei ver de si aqui em Minas Gerais. Quantidade de bêbado que tinha. Puta merda. Nossa, mãe do céu. Tu na fila, né, alemão? Oi? Tu na fila. Não entendi, desculpa. Tu na fila dos bebás. Eu não, que isso. Eu não bebo, não. Fica tu não ficou sabendo que alemão, onde o povo vai começar a ter o esquema lá, o alemão já corre pra lá? Pera isso, okay, não tenta ser engraçadão, que você só é engraçado quando fala sério. É. Eu também. Com certeza. Falou pouco e falou bonito agora. Parabéns ao Jones, ó. Parabéns. Também acho. Palmas para o Andrione. Palmas para o Andrione. E o próximo. Samir Palmas. Ah, é, Palmas. Samir Palmas. Ah, pô. Abraço. Rabinho. Era pra dar risada, né, gente? E vocês riram com o quadro Beijo na Boca ou Tapa na Cara? Com os bonitinhos que ficam cantando as meninas ou que estão sujeitos a tapas, bofetadas? Ó, eu não sou muito fã desse quadro, não, mas desse domingo eu gostei. Gostou? Eu achei engraçado, eu dei boas risadas. Eu também achei legal, hein? Achei bacana. E você, Dai, você gosta? Às vezes você não se sente no lugar daquelas meninas levando aquelas cantadas maliciosas? Pois é, eu acho esse quadro chato, muito chato. Até o Vou era mais legal, porque tinha o mendigo e tal, até tinha graça, agora acho chato. É, eu particularmente acho que é um bloco pra moleque, né? Menino que gosta das cantadas, mas tudo bem. Acho que às vezes eles apelam demais, tem umas coisas assim que nem deveriam ser faladas naquela hora, né? Eles querem adentrar as meninas, mas tudo bem. Ó, louco. É. Querem adentrar as meninas. Adentrar as meninas. Agora, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Nós aqui fazemos parte de um blog, a gente gosta mais do Pânico do que a média, né, dos telespectadores que assistem um programa e tal. Mas eu, se fosse um telespectador comum assim, eu ficaria na dúvida pra saber quem são aqueles dois ali do Beijo na Boca ou Tapa na Cara. Porque você não sabe quem são. Você não sabe se é Silveira ou Silveirinha. Você não sabe se é Xaxá ou como é que era aqueles dois que fazia aquele quadro lá do... Você lembra que uma vez eles fizeram uma coisa na praia, tinha um detector de silicone? Doutor Silica. Verdade. Doutor Silica, você não sabe quem é. Você não sabe se é um personagem, se é o Rabin, se é o Zuc, mas você não sabe nada. Na verdade, fica a expectativa também de um bom quadro, porque a gente sabe o potencial deles, né? Aí apresenta qualquer coisa. Quem chegou? Amandinha. A senhora simpatia. Tudo bem, Amanda? Tudo. Tudo? Nossa, aí. Tudo. A gente tá falando do quadro Beijo na Boca ou Tapa na Cara, tu viu? Sim. Gostou? Mais ou menos. Curta e grossa, Amandinha. Curta e grossa. Mas num programa passado aí ela falou que gostava, né? Ah! É verdade. No programa passado, Amanda, tu disse que gostava dos caras lá, levando tapa. Ah, eu gosto deles, mas assim, não gosto muito do quadro. É. Nesse domingo tu não gostou muito, então. Não. Entendi. Deixa eu fazer um comentário pra você. Pode. Bom, esse quadro pra mim é como se fosse um quadro só pra meninos, assim, garotos, assim, mas não pra mulheres. Mulheres com a gente. Por exemplo. Ana Carolina gosta. É, mas a gente não tem discriminação. Deixa eu falar. Então, fala, Samara. Então, assim, eu acho esse quadro só pra garotos, assim, idade de 15 e 16 anos por aí. Moleque. Mas é moleque mesmo. Mas esse quadro é meio chatinho, porque eu não gosto muito do Silvestre Silveirinha. Eu não gosto muito deles, sim. Eu acho eles um saco, sei lá, só isso. Nem na rádio você não gosta deles? Bom, na rádio até que mais ou menos. Mas no programa, meu, é um saco. Eu assisto, mas é um saco. Tá aí, né? Opinião de cada um. Eu também, particularmente, não gosto muito. Lógico que é pra meninos de 16, 17 anos, que é o público do Pânico. É um programa, é um quadro pra moleque. Enfim. E o próximo quadro, hein? Do Vesgo e do Silvio, lá no show do Iglesias. Eu que dei a malta, hein? Eu que levei lá pro Emílio durante a semana passada, mas duas semanas antes. Conta um pouquinho pra gente, então, Luciana. Porque sempre o Silvio Santos fala que ele é fã do Julio Iglesias. Eu falei, Emílio, como o Silvio Santos verdadeiro gosta do Julio Iglesias, então pegue os bastidores, né? Mesmo que não dê falar com o Julio, mas pegue coisa, os famosos, né? Na porta, né? Que não teve muita coisa, né? Pegaram o Alexandre Pires, pegaram o Marisol Ribeiro, Jair Rodrigues, paisando, eles compararam o Alexandre Pires com quem mesmo? O tiozinho lá do Chanto, viu, André? Com o Padre Washington. Com o Padre Washington. É o tio. A milésima Opa! Vez que se comparam. Não, mas eu já toda falei vez, que algumas piadinhas que do Vesgo e do Silvio. As piadinhas do Vesgo e do Silvio tem algumas piadas que eles contam desde que começou. Ah, sim. Já estão enjoadas. Eu lembro. Ah, mas eu achei engraçado, porque parece mesmo. Mas é a piada que o Emílio fala. Tá gripado, tá um saco de horário pra você chupar. Essa piada mais velha que o Emílio fala até hoje, todo mundo ri. Não perde a graça, né? Não perde. E aí também outra coisa, também o Ceará e o Vesgo questionavam com o pessoal, falar assim, você pegou pra cara ou pagou pelo próprio bolso? É verdade, eles questionavam, né, se a galera tinha pago pra entrar no show. E perguntavam se sabiam de letra, se sabia cantar um trechinho da música, na verdade ninguém sabia nada. Ah, mas Julio Iglesias também, né, para. Eu já fui no show do Julio Iglesias aqui em São Paulo, até dando atrás, de graça no Ibirapuera, com 100 mil pessoas. Ah, cena, mas de graça pra gente, cena. De graça vou no show do Coração apaixonado. Eita, brincadeira. Mas essa música é do Julio Iglesias? É do Julio Iglesias. Vai procurar aí no arquivo. E eu lembro muito bem que até foi videoclipe produzido pelo Gugu Liberato. Nossa, velho! Boa noite. Ai, ui. É engraçado, né, que todo mundo já ouviu falar o nome do Julio Iglesias, né, figura carimbada, mas eu, por exemplo, não sei nenhuma música dele. Alguém sabe? Não sei também. Eu conheço o cara, sei que é lá, todo galã, todo bonitão, todo charmoso, tem filhos lindos, mas eu não sei nenhuma música dele. Ah, ele e as pessoas que foram entrevistadas pelo Vesgo e pelo Silvio também não sabiam. Mas as pessoas que foram entrevistadas. Gostei dos japoneses cantando, os coreanos, quer dizer. É verdade. O Julio Iglesias não é aquele que gravou aquela música Amigo, eu também tô indo mal. É, exatamente. O Zé Camargo foi goleiro do Real Madrid na década de 50 e 60. Foi, aí ele foi pra música. Com você, amigo, nanana, de sofrer. Tá bom, Jonathan, depois você coloca de fundo aí no podcast. Não no podcast inteiro, por favor. Agora, o mais impressionante que, por acaso, só para a título de curiosidade, eu coloquei aqui, joguei no Google e vi aqui no Wikipedia, uma curiosidade sobre o Julio Iglesias, ele foi goleiro do Real Madrid. Não. É o que eu tô dizendo para vocês, ele jogou no Real Madrid. Vou olhar isso aqui, não é possível. Julio Iglesias. Ele foi. Eu vi uma entrevista dele com como é o nome do cara, me fugiu, que o Ceará. Mauri Júnior. Isso, eu vi uma entrevista dele bacana lá no Mauri. Ele tava todo filósofo e no meio dessas parafernálias, ele falou que realmente jogou profissionalmente. Né? Além de galanteador, é jogador. Não, olha outra curiosidade do Julio Iglesias, que bizarro. Ele tem uma canção tocada a cada 30 segundos. A cada 30 segundos tem uma música do Julio Iglesias tocando em alguma parte do mundo. Como assim? Olha essa tocando agora aí, tá escutando? Amigo, isso mesmo, filme todo igual. Oh, eu sei, né? Ó, a Lady Dari sabe, ela bebe um Red Label ouvindo o Julio Iglesias. Você tá no Skype conversando contigo, né, filho da mãe? Claro. Então, teve também os coreanos, né, nesse quadro, que eu acho que foi, tipo, pra encher o saco, porque encher o saco literalmente, porque eles ficaram mó tempão lá cantando com carinha do olho puxado e com aquela outra moça que tava com ele, tipo, não teve lá muita graça, vai. Engraçado foi quando eles chegaram pra conversar com esse japinha. Aí ele falou, você é da Coreia? E como vocês sabem que eu sou da Coreia? Falei, nossa, que espanto ele ser da Coreia. É. Então, jamais. Mas, de novo. Esse é bom. O Leandro pode repetir de novo o que ele diz? Ah, cala a boca. Aí o bom. Seguindo a sequência dos quadros, tivemos dobradinha de vez o Silvio, né? Porque eles também resolveram ir para Ilhéus ajudar de alguma forma a querida Gaguinha Solange do YouTube, né? Aquilo ali é muito CQC, né? Nossa senhora, tanto a edição quanto o quadro que foi aquele. Igual o CQC lá do. Como chama aquele quadro? Que vai reivindicar as coisas? Proteste já. Do Rapinha Baixos, já. Né? Do Megapone. Lá foi um proteste já. Eu não achei que ficou parecido com o proteste já. Ah, fora atrás então, lá cara. Do homem lá fazer reivindicação do não sei o que, do Ticaracatica. Engraçado é que ela grila, rapaz. Ela apela quando ela não consegue falar o que ela... Ela fica nervosa, ela xinga, rapaz. Engraçado demais, ela que drama, porra. Sai de mim, sai de mim. Na verdade, eles podiam ter brincado mais, né? Porque, assim, de presente, ela levou a irmã dela, que é Ganga também. E ela tava pedindo pro secretário de turismo ajuda. O que que ele tem a ver com isso? Ela achou que, tipo, melhorou em 100% o turismo só porque ela fica gaguejando nas praças de Ilhéus? Ela pensa que é o top da cidade, é a celebridade da cidade. Ilhéus, via turística honorária, né? Ilhéus, que nosso amigo de blog Gilzimar Lopes é de lá. Um abraço, Gil Lopes. Tem que conversar com a gente pra ver se grava uma entrevista pra gente, né? Vamos pedir pra ele. Amanda, você que tem, assim, o humor aflorado, que dá risada de tudo, você gosta da Gaguinha? Nunca tinha visto falar nela. Não? Nossa! Chegou alguém aí. Só na outra. O Jonathan vai colocar um trechinho aí pra você escutar depois. Tá mandando, cara, agora. Tá mandando, né? Tá mandando, né, velho? Tá mandando pouco. Tá, e você... Já tinha visto a Gaguinha? Já tinha visto. Ah, já. Mas não é a irmã dela. Ah, não, a irmã não. É engraçado. A irmã foi um achado do pânico, né? A irmã foi um achado do pânico. Isso, e ela é pior do que a irmã, ela é pior do que a Gaguinha. Olha, eu acho que teria sido mais legal se colocasse o César Polvilho com a Gaguinha. Acho que ia render mais. Ou cara, comigo, ia dar, né, morte, velho. Um mais louco do que o outro. Ou comigo, né? Ou com o Senna, imagina. Imagine só como é que seria engraçado rapidão a Gaguinha, mas o Senna na reportagem. Ia ser massa, né? Tirou o cara, né? Que chutou pra fora! O Senna ia seduzir a Solange, ia levar ela pro MASP. Eu acho que ele ia dar uma daquela voadora que ele dá lá na M nela, ia ser engraçado. Alguém mais quer falar alguma coisa da ilustre Solange, a salvadora do turismo de Ilhéus? A Solange, já falei, eu queria dizer, a Solange, em relação ao Solange... Olha as atenções com o time do Colo-Colo de Ilhéus, meio a meio. E o Cacau também, e a família do Jorge Amado. É. Não, e a promessa lá que ela vai ficar vestida de Gabriela? Eu acho que o secretário zoou com ela, vai, comigo. Nossa, como que ela vai ficar vestida de Gabriela? Nossa. Gabriela mó, né, sex appeal, assim, em cima do telhado. Agora coloca. Gabriela, atriz honores, hein, João? Não, mas você lembra dessa cena da Gabriela sentada em cima do telhado? Ei, nossa. Mas vamos esperar, porque se o secretário de turismo falou que realmente vai fazer alguma coisa, de repente ele tem que fazer. A esperança é que o Vesgo e o Silvio vão continuem acompanhando isso, né? Que eles acompanhem. Já pensou depois de passar no pânico com ela toda sorridente de Gabriela? Vai ficar mais engraçado. Nossa, véi. Ou não, tipo super trash. Tudo bem. Nós ia ficar super feliz de ver ela naquela posição da Gabriela. Nossa senhora. Só lá em trash, em posição, em felicidade. Então conta pra gente, Jonatas, se você gostou, assim, da depilação da Cláudia Johanna. Oh, credo, coragem. Olha, sim, eu digo o seguinte, mulher tem uma reputação aí de 10, 15, 20 anos. Posta de novo e faz uma barbaridade dessa. Pelo amor de Deus, gente. Ah, não. Fala sério. Barbaridade, né? Não, parece... Eu acho que ela ela é membro do Greenpeace, eu acho. Mas o corte dela, digamos assim, é maior do que os tapa-sexo que as mulheres usam no carnaval. Verdade. Ah, não. Por isso foi que a Sabrina levou o Evandro, né? Tipo, Evandro monte de tesoura. Será que ela sacou na hora porque o Evandro tava vestido daquele jeito, Samara? Não, que isso. Obrigado, Samara. Ah, eu nem reparei nisso, não. Eu reparei mais na matéria, assim. Não reparei nisso, não. Você não viu o Evandro vestido de mão de tesoura na matéria? Ah, sim, a matéria eu vi. Mas eu não achei. Eu não vi nada esquisito no Evandro. Não achei nada esquisito, sinceramente. Olha, sinceramente, hein? Sinceramente, é. Alemão, precisamos da sua opinião, vai. Você gostou da depilação da Cláudia? Porém, eu não vi a matéria, eu não vi o pânico, me desculpe, mas... Não mostrou a depilação, você não viu a foto na internet? Ah, não, vi. Pelo amor de Deus, aquela mata atlântica, né? Puta, aquela parada, Ela só não perde com a Vera Fischer. Com certeza. Mas o que eu achei mais maior sacada foi colocar os tiozinhos lá barbados, dando a opinião, falando que não é pra depilar mesmo, que não sei o que. Os Bin Laden. Eu tô lembrando aqui, é da entrevista do Márcio Ribeiro, que teve no Pânico Jovem Pan semana passada, falando sobre esse negocinho, né, do VUF, não sei se você lembra aí, ele falando do guaxinim lá. Esqueci o nome da merda, né? Isso, mas comenta no rádio depois, com calma. E depois, quando o Emílio foi abrir a Playboy da Cláudia, que tinham pelos pentelhos lá dentro. Ele foi sacado também. Isso aí, a pessoa inventa também. Eu já tive privilégio de ter a Cláudia Hanna pertinho de mim. Ai, que susto. Pode olhar pra ela, Mas Cláudia Hanna, eu gostava da Cláudia Hanna na novela Vamp. Verdade. Olha... Jonathan, Natasha, né? Natasha, faz um ancião. Jonathan deu uma beleza. Natasha ou Lady Dari? Ela é lá na Natasha. Não, as únicas novelas que eu lembro de ter visto foi Vamp, foi aquela novela das oito que tinha a trilha de Bossa Nova, que tinha o Tony Ramos, que é... Laço de Família, Laço de Pantanal. Família. Não, Pantanal não. Laço de Família, Vamp e Chiquititas. Nossa, Chiquititas! Nossa, velho! Mas presta atenção, eu tinha lá meus 15, 16 anos, só tinha menina bonita, tinha a Miriam, como chama, é... Fernandinha Souza. Nossa. A Stephanie Brito. Eu olhava aquelas meninas e eu ficava apaixonado por todas. Pela Pata. Achava que era uma coisa. Agora a gente entende porque que ele é fã daquele site. Não, achava as meninas lindas. Achava que tinha chance de namorar com alguma. É coisa de criança. Mas gostava. Fala, Cebola, fala. Aí depois dos 16 ele voltou a ser homem. Nossa, velho! Cala a boca! Ah, que isso? Cala a boca, Cebola. Nossa, velho! Putz, Cebola sofre de algum tipo de distúrbio psicológico, sei lá o que, eu ainda não descobri. Cebola, você ajudou o Jonas a ter a masculinidade dele? Nossa, velho, chega! Não, chega! Para. Melhor parar com isso, senão eu vou mandar o Cebola. Cebola, olha o recado pra você. Não, descobri a minha masculinidade com a dona Ernestina, que me ensinou muita coisa. Nossa! Nossa, abafa o caso, abafa o caso. Continua aí. É, vamos para o momento Amy Winehouse. Aí, Senna, né? Conta um pouquinho pra gente dos bastidores. Senna. Você que faz a Amy. Amy! Não, eu não faço a Amy, não, é outra pessoa. É uma turma que o Emílio descobriu nos caminhos dele. Sabe o que eu gosto? Que toda vez que a gente fala que o Senna é a Amy, que o Senna é Senna. A Amy, ele fala tudo paciencioso. Eu não sou a Amy, não. A Amy é outra pessoa. Mas pra gente, Senna, você vai continuar sendo a Amy eternamente. E a questão é como você dá aquela voadora de 3 metros de altura. Com os dois pés no peito. Com os dois pés ainda no peito, acabou. É. Caraca, parece o Superman voando ao contrário. Nossa, velho. Não, eu não falo isso. Superman voando ao contrário. Tá bom. Superman numa vez. E o legal foi que dessa vez a Amy tava no ônibus, né? E tinha toda uma historinha do fã do Raul Gil. E aí ela começa a ficar nervosa com as músicas. Raul Gil, não! Nossa, velho! Raul Gil? Você eu não sabia, não, é. Isso é contagioso. Você precisava ter escutado. Ninguém tinha escutado, engraçadinho. Um fã do Raul Seixas, então. Ele lá todo engraçadinho. Aqui, ó. Raul Seixas. Vamos aplaudir! Pra quem você tira o chapéu? Vamos aplaudir! E falar em Raul Gil, alguém tem que pedir do Lujo pra quem você tira o chapéu pra gente, não é? Muito bem lembrado, Senna. Muito bem lembrado que o Marcelo Tasso participou do quadro... Só um parênteses aqui. Marcelo Tasso participou do quadro do Tirando o Chapéu e ele tirou o chapéu pro Pânico. Ou seja, né? Isso aí é mostrando que não tem rixa nenhuma, e ele falou que foi invenção dos veículos midiáticos que sempre arruma um contra o outro, né? Que sempre dá notícia e gera polêmica. Olha, eu gosto do CPC, gosto mais do Pânico, é claro. Ai. Pode não ter essa rixa que ele fala, mas no programa do CPC essa semana, por exemplo, ele fez um apelo pro Silvio Santos, pedindo para que o Silvio Santos deixasse a Maísa participar do CQTest. E isso o Vesgo e o Silvio já vem fazendo, né? Pedindo a liberação, entre aspas, da menina. Agora eu queria saber... Outra coisa também que eu acho que os dois programas têm segmento totalmente diferente, cara. Acho que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ah! Agora só um parênteses aqui. Tem muita gente que assiste CQC. O que é Petis, que chama Mini Petis a Maísa, o Marcelo Tassi? Petit, é em francês, meu querido. Joga aí no Google. Petit. é pequeno. Ah, é? Eu acho. Vai que eu tô pagando o micão aqui agora. Mas é. Pequena menina. É, petit. Não, mas petit vem nem escrito nem embalagem de Danoninho. Petit Suisse. Nossa, velho. Vai, só que no Google. Vai lá na tia Wiki. Tem uma outra coisa também. Embalagem de Danoninho vem escrito. E falar em Maísa, depois eu vou falar na hora, depois de falar da imitação do polvilho. E outra que eu soube do Silvio Santos que ele negou. Então guarda aí que a gente já chega lá. Você já tá. Conta a fofoca de última hora, Nelson Rubens. Deixa! Depois! Bomba, bomba, bomba! Gente, o César Polvilho, hein? Ele foi lá na Associação Nacional dos Inventores, ficou lá vendo aquele monte de parafernália. Depois, no final, ele apresentou uma invenção que nem ele sabia pra que prestava. Tu viu, Amanda? Isso foi um não? Próxima ligação, Samara Cristina, você viu? Ah, sim, vi. Sim, vi essa matéria. Mas eu achei mais ou menos. Tinha que ser mais do César. Porque tava meio fraquinho o negócio das eleições. Ele tinha que usar mais, assim. Tinha que usar mais. Olha, sabe que de certa forma, eu acho que foi isso que eu vou falar, que a Samara tentou dizer. Eu senti, assim, que o Polvilho tava lá, empolgado com a matéria, lógico, porque ele é bom no que ele faz, mas ele tava meio áspero, ele ficava cutucando os supostos inventores, sabe? Ele não tinha aquela ingenuidade de repórter que não sacou a coisa e tal. Ele tava cutucando os caras mesmo. Se essa era a intenção do quadro, ficou perfeito, mas ficou um pouco diferente do que a gente é acostumado a ver do César. Concorda, Jonas? Olha, eu acho que o César Polvilho, o personagem, ele não é nem bipolar. Ele deve ser tripolar, quadripolar, porque tem vezes que ele tá mais animado, tem vezes que ele tá mais triste, quando não consegue entregar a bola pro Ronaldinho Gaúcho, começa a chorar, tem vezes que ele tá meio irritado. Eu acho que é só pra variar e não ficar sempre no mesmo estilo, mas eu gosto porque o quadro do Polvilho, querendo ou não, entra naquele estilo de quadro que eu gosto, que são quadros imprevisíveis, que você não sabe o final. Não é igual lá o quadro do Bola entregando o bêbado lá no, como chama? Quadro, casa. O Pânico Delivery, que já é uma coisa, já você sabe que tem começo, meio e fim. Então, o quadro do Polvilho, pode acontecer qualquer coisa, entendeu? Teve uma Todo parte mundo dessa, já sabe dessa que matéria. Você gosta de surpresa. Teve uma parte desse quadro lá, que o pessoal foi levar um evento lá, né, e não deu tempo pra levar. Aí ele foi perguntar do evento, mas tem alguma imagem, alguma coisa pra ver? Uai, cara, usa a imaginação. Pô, a cara que ele fez olhando pro cara assim, pô, você acha que eu vou perder meu tempo de ficar imaginando o que, que você pensou e criou? Qual é, bicho? Ele ficou indignado com aquilo lá, bicho. Ele ficou bravo mesmo. Ah, eu acho que foi o clímax dele. Olha, teve uma invenção lá. A Dice, ela prepara o seu próprio almoço e o seu suquinho nas refeições, vai concordar comigo. Uma jarra que mexia o suco, o açúcar, qualquer coisa que você colocasse no líquido dentro da jarra, ela mexia lá no fundo. Eu achei aquilo ótimo. Sabe por quê? As minhas colheres são pequenas. Aí eu tento mexer no fundo, não dá, né? Não dá pra molhar muito. Eu gostei daquela invenção, vai. Dá, é útil ou não é? Eu vi, eu também achei. Agora, o ruim é quando você faz suco. Uma coisa tão simples, mas usual, né? Mas o ruim é quando você faz suco e a colher é curta, aí você tem que enfiar a mão, aí você molha a mão no suco. Mas não. E aquele carregador lá, cara, de que você tem que. Na bicicleta ergométrica, bicho, não tem lógica que eu vou pedalar pra carregar meu celular, bicho. Que falta de imaginação, bicho. Sinceramente, é umas coisas ridículas. A bicicleta gordométrica, né, velho? Porque eu tinha uma daquelas, eu ficava pedalando e comendo pipoca. Uma delícia na frente da TV. Tinha outra coisa lá. Eu não sei o nome daquilo, um suporte, alguma coisa que serve para as mulheres fazerem xixi. Ah, que ele mandou pra saber. Cara, aquele tal. Só que, aquele cara já passou no Faustão, já com aquele invento. Eu ia falar exatamente isso, um super projeto, porque o cara tem na internet, eu não vou lembrar o site agora, lógico, mas ele tem uma super propaganda, um super projeto, assim, pra lançar esse produto no mercado pra ser tão útil quanto qualquer outra coisa, os absorventes, sei lá. Mas é estranho. Aquilo ali, seguindo o exemplo que o Mano Cebola deu, super Superman, aquilo ali é como se fosse um funil ao contrário. Nossa senhora. Mas, Rabin. Não é graça, mas aquilo é. Rabin vai aniversário hoje, hein? Rabin tava de aniversário, hein? Parabéns, Rabin! Viado! Depois a gente canta parabéns pro Rabin, então. Tem mais alguém fazendo aniversário, não tem? Hoje aqui? Tem. Amanda Oliveira, meu amigo Thiago Leifert da Sport TV, tem um monte de gente. Depois do quadro do César Polvilho lá com os inventores de coisa nenhuma, veio o top do programa, né? Malícia Menina Monstro, que como o Jonathan sempre fala que gosta, é imprevisível, sempre vem novidade, papapi, papapá. O que você achou, alemão, do quadro da Malícia? Ah, Malícia sempre é comédia, acho isso de legal de novo, deu pra ver aqui na internet aqui. É, de ser minha zoeira, de ser, eu achei legal pra caramba, né? Sempre extrovertida ali, o papel da Malizinha lá, a menina moça. Achei também legal aquela parada que ela falou lá do pânico lá no emissora lá no SBT também. Sempre é aquelas bobeirinhas assim que ela fala, né? É uma viagem, a menina. Estados Unidos. É verdade, né? Antes do Polvilho entrar com a Maísa, eles passaram um trecho da própria Maísa conversando com o Silvio e falando do pânico, né? Falando que assiste e tal. É mesmo? O que a gente quer ver. A Maísa, ela é figurinha marcada no CQC, no pânico, só falta fazer boneca dela agora, aí fudeu mesmo. Imagina, vai ser igual na vida do Thiago. O Silvio quer fazer, né? O Silvio já fala que quer fazer. É, o beijo, me deu uma coisa da Maísa. Uma boa ideia. Que sabe, quer saber a fofoca? Nossa, da Maísa? Nossa, cara, já fez a boneca dela, bicho. Acabei de ver a televisão, tinha um comercial da boneca dela. Calma, você já conta essa notícia de última hora. Você já conta, Leandro, essa notícia de última hora, isso, vinhetinha. Porque agora o Senna vai contar uma fofoca de última hora também. Conta-se. Uma fofoca ótima. Vocês ficam sabendo que eu soube. Hein, Jonatas? Oi. Dari e o pessoal. Que o Silvio Santos também é um convite da Caras, de tudo pago, pro final do ano, a Maísa e os pais irem pra Disney com tudo pago pela FAM e uma agência de viagens. É mesmo? Só que o Silvio Santos reclamou do valor que estava sendo investido. Então, ele quer um pouco mais. E aí negou. Aí ela não vai pra Disney. Não vai. Ia ser uma semana disso com tudo pago pros pais no final do ano. Mas com certeza a Caras ia cobrir, né? Essa viagem, né? Exatamente. A Caras ia cobrir a TAM e mais uma empresa da agência de turismo. Vocês viram um vídeo da Maísa a primeira vez? Vocês viram um vídeo da Maísa a primeira vez que ela apareceu na televisão, no programa do Raul Gil? Oh, que bonitinho. Eu vi e lembro, porque eu assisti a primeira aparição da menina. Oh, parecia um boneco. Parecia um boneco. É, parecia um boneco japonês, né? Conta, Lê, pra gente agora da boneca da Maísa. Passou aí mesmo na TV? É, ele não quer me contar. Mas, Leandro, oi, não tô ouvindo. Boneco. E agora? Tá me ouvindo, Leandro? Repete a pergunta de novo. Agora eu tô. Repete a pergunta de novo, por favor. Eu perguntei se tu viu mesmo aí a boneca da Maísa. Conta em primeira mão pra gente. Pois é, nessa tá conversando aqui, eu tô com a televisão ligada aqui, zapeando os canal aqui, passando a Discovery Kids, ela fazendo propaganda da boneca dela. Isso pode ser um presságio, né? A gente falando da boneca, dali a pouco aparece a boneca. Isso pode querer dizer alguma coisa. O que eu não sei. Abafo o caso, eu viajei agora. Tudo bem. I wanna love ya. Completamente, né? Não, cara, tá, eu não tô escutando direito, tá cortando aqui, não tô ouvindo bem, não. Eu vou ter que... Audição, para quem escuta, não entende bem as palavras. Lê, que essa aí a gente chama de novo. Isso. Enquanto Jonatas dá um jeitinho aí no Leandro, tivemos também as eleições americanas. Quem caiu? Vou colocar ele, segue. As eleições americanas com o Molusco. Lula Molusco e a Magreza. Lula Molusco. Mas o Obama e o. O Lula Molusco não é do Bob Esponja? Lula! Eu falei Lula. Lula Molusco. Ah! É que você falou Lula Molusco. Lula Molusco é do Bob Esponja. Mas eu falei Lula Molusco. É Bob Esponja. Mas o personagem dele é o presidente Mula. Mas quem? Eu falei Lula Molusco. Tá bom, passa. Ah, vai dizer que quando. Quer dizer que quando fala em Molusco, você não lembra do Lula Molusco. Ah, lembro. É legal, o Lula Molusco é um dos melhores personagens. Então tá, a gente teve o Molusco e a Magreza, mais Obama e McCain. que eram dois petis das ruas de São Paulo. E aí depois teve toda uma paradinha de uma piada que eu não entendi até agora, do Obama e do Osama, era pra ser um trocadilho engraçado? É, uma coisa meio pra ser nossa, né? Bem pra ser nossa. Com muito ruim. Assistiu, Cebola? Cebola foi... Cebola, assistiu? Quando pra variar. Pra falar, ele não Cebola fala. Foi. Samara, você não, viu não. esse quadro? Sim. O que você achou do Molusco e da Magreza com o Obama e o McCain? Ah, achei engraçado. Mas o negócio do Obama e do Osama, até que eu entendi da piada. É que teve uma vez lá nos Estados Unidos que colocaram a célula, em vez de colocar o nome Osama, então, quer dizer, Obama, colocaram Osama. É isso que eu entendi da piada. É, porque parece mesmo, né? Mas, pô, é meio sem graça, não é mesmo? Sem graça. Ah, isso aí é só pra preencher o tempo. Ele na cobertura e tá todo mundo caindo? Aí eu toquei ainda, né? Aquela parte ali na rua é ali na Paulista, né? Eu acho que eles fazem reunião de terça-feira, que é reunião de pauta, e eles devem pensar algumas coisas e já pega a câmera e sai gravando aleatório. Depois, se eles acharem que fica bom, vai pro ar. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Foi ali na Paulista mesmo. Inclusive, Lily Pink, aquela daquele blog que o senhor fica dando risada na minha cara, me ligou. Ela disse, Dari, eu tô aqui na Paulista e o polvilho tá vestido com roupa de mulher e tem mais três caras com ele que eu não sei quem são. Dois são anãos. Acho que eles vão fazer alguma coisa pro Pânico. Pã, com certeza vai ter alguma anãos. Coisa pro Pânico. Tá, você tá demais, hein, Dari. Anãos. O que eu falei? Você falou anãos. Mas eu falei brincando, anãos. E ficamos só nós dois aqui? Eu dei ênfase nos anãos. Tipo, imagina que eu tô teclando com você no MSN e coloquei o anãos em letra maiúscula. Ah, sim. Olha mais uma presença ilustre. Boa noite, gente. Ronaldo. Capilinha santinha Ronaldo. Do pau louco. Eu tava dormindo Ronaldo. Aqui, acordei com um negócio chamando. Manicast, é isso também, gente. Serve de despertador. É claro. Isso. Com certeza. Mila, já que você acordou agora, a gente vai comentar sobre o próximo quadro que foi do Bola, né? Cinco maneiras inusitadas de se fazer alguma coisa. Você assistiu ele quebrando os ovos? Deus o livre. Quase morri de ânsia na que ele entrou e começou a bater dentro da bitorneira. Aquela omelete. Não, mas por que não jogaram ele na gordura quente depois? É mesmo, é podia ter feito um omelete depois. Ela acordou de mau humor mesmo. Irmão, você viu que as marquinhas do paintball ainda, das bolinhas ainda tá nas costas dele? Não, mas é sério. Nossa, porque tipo Deus. Quando você passa alguma coisa no ovo e frita, né? Faz aquela casquinha, assim. Ele também faz aquela casquinha. Isso. Isso é legal, gente. Coitado, antes disso ele enfrentou uma TV de plasma no lombo, né? Nossa senhora. Não, mas o melhor que e a betoneira com 100 ovos. Deus do céu, que nojeiro. Deu até ânsia em mim. Vocês lembram daquela cena do Jim Carrey lá no Ace Ventura na África, ele saindo dentro do Gideon Soeronte? Ah, é. Isso daí caiu. Pareceu a cena, cara. Me lembrou na hora, cara. É, ficou parecendo que ele tava nascendo, que era um bebê gigante. Não era hipopótamo, não, Cebola. Era rinoceronte, por aí. Nossa. E ele levou um chute também, né, velho? Nossa. Ele saindo da betoneira daquele jeito. Ah, lá. É, ele colocou dois fofos debaixo das pernas e. Quebraram os ovos, literalmente. É, não foram dois ovos. Eu tenho dó do Bola às vezes, quando ele tá fazendo esses quadros, mas na maioria das vezes eu acho é bom, né? Agora, a parte da ratoeira, eu já coloquei a mão numa ratoeira, não dói ter queiro tanto. Não dói isso. Ah, mas uma ratoeira nova não dói, meu Deus. Acho que dói. Um pouquinho dói. Eu já, gente, uma vez caiu uma coisa atrás do... Você que teve uma experiência, conta pra gente aí qual foi. Não, é que foi uma idiotice mesmo, que uma vez caiu alguma coisa atrás da geladeira e tinha uma ratoeira. Eu fui pegar e aí fechou a ratoeira no meu dedo, mas não é essa morte toda. O cara entrou dentro de uma betoneira e ficou lá rodando lá, igual um... Que chorou, vai, tá, pô. Peão da casa própria. É, igual um peão da casa própria, exatamente. Eu gostei da piada, né? Roda, roda, roda. A rolha de champanhe, aquilo ali é muito sem noção. Aquele lá foi sensacional, velho. É bem Beavis e Butthead mesmo, cara. Aquilo é bem Beavis e Butthead. Aquilo lá foi sensacional. Aquilo lá da rolha lá do champanhe lá foi sensacional. Aquilo lá foi Joselito puro. Eu pensou se ele engole a rolha. Que legal. Nossa, cara. Ô, cara, ela quer só ver o bem-estar do Bola, velho. Ela só quer o bem-estar do Bola, bicho. Agora, a Camila deu uma boa dica. Eu não, podia fazer um omelete, não com bola. Podia pegar aquele ovo lá e fazer um omelete depois. Nossa! Que horror, gente. E a volta do repórter chorão, né, gente? Tava lá atormentando mais uma velhinha. A mulher, cumpade. Ela não gosta daquele repórter chorão, não, hein? Ai, eu acho tão chato. Vocês não gostam? Porque quando ele começa a falar, eu começo a chorar também. Então, vamos lá. Vamos lá, onde, Sérgio? A gente já tá aqui. Vamos lá. Vamos lá onde, né? Camila, a gente já falou, né, menininha? Mas como você pegou o bonde andando, eu deixo você falar se gosta da Marisa ou não gosta. Eu gosto. Gosta porque você é patifenta, criança. Nossa, não tô ouvindo nada. Quando ela fica meditando. Tô cortando pra caramba. Ai, que internet, gostoso. Nem o áudio tá de... Fala, Camila. Peraí um pouquinho. Sandrinha, eu vou te matar. Até as 9. Meu Deus do céu, Camila. Virou a casa da mãe Joana. Isso aqui tá uma bagunça. Eu acho que eu não sei botar o olho no barraco. Tá bonitinho, tá direito. Depois quando edita fica redondo. Eu gosto do repórter chorão. Eu também gosto do repórter chorão porque ele me emociona. Eu acho que quando o cara é ator e consegue passar a intenção do negócio, funciona. Ele consegue passar o pretexto dele. Agora, que é ele se emocionar, ficar comovido com a história. Eu acho assim, o repórter chorão é um personagem novo. E se o quadro dele acabar e ficar por isso, eu acho que foi um tempo perdido e tal. Mas eu acho que se eles aproveitarem ele para fazer outras coisas, por exemplo, coloca ele, o Vesgo e o Silvio, e aí ele começa a entrevistar umas pessoas famosas e começa a chorar. Eu acho que, como apresentação, tá interessante, mas depois eu sou a favor, sempre sou a favor de mesclar os personagens e os quadros e fazer uma mistura, entendeu? Como a gente já falou outras vezes, seria interessante mesmo mesclar, colocar ele com o Polvilho, já que vem de teatro, né? De repente ficaria um entrosamento legal. Pronto, seu Jonatas. Vamos lá, então. Né? E o repórter chorão Senna? É você que faz também? Conta um pouquinho pra gente. Além da EM, Senna, você faz o repórter chorão? Quem faz chorão é o Serra. Ah, o Serra, o ex-prefeito de São Paulo? Entendeu? Qual Serra que cuida do repórter chorão? Camila, põe no mundo aí. Desculpa, gente. Camila, você vai estourar o meu tempo. Eu paro tudo agora. Bem. Não perdeu nada, né, o Jonas? Por que você estourou seu tempo? Não perdeu nada, Jonas? O resultado da enquete. O resultado da enquete. A pergunta era a seguinte. Você acha legal quando o Vesgo e Silvio entregam os presentes misteriosos? Muitas pessoas votaram e o resultado ficou assim. 27% das pessoas falaram que sim, que os presentes são bem criativos. 11% das pessoas falaram que não. Não, falaram que sim, que chama a atenção da mídia. 3% falou que não, que a internet sempre estraga a surpresa, quer dizer, acaba sabendo antes o que vai ser o dito presente. E a maioria dos votos, com 57%, foi não, é muito sem graça. Então, disparado, a maioria das pessoas acham que os presentes misteriosos não têm muita graça. Menos a bola quadrada, que a bola quadrada foi um dos presentes sensacionais que, assim, quando eu vi o Kiko ganhando a bola quadrada, eu quase chorei. Juro por Deus. Bom mesmo. É, bem legal. Eu não acho que a ideia de entregar os presentes misteriosos seja ruim. De repente, os presentes que eles estão entregando não tem muito a ver. Não tem sido muito legal. Porque como o Jonatas falou, por exemplo, a bola quadrada foi uma boa sacada. Foi divertido. Então, se tiver uns presentes bacanas, assim, brincando com os entrevistados, com as vítimas, vai ficar bacana. Tipo, eles já deram um vibrador pra alguém, seria legal. Rolou. Pra Sandy? Pra quem? Pra Sandy. Pra quem seria o vibrador? É, pra Sandy, ué. O namorado, o marido não, dela tá na noite de núpcias atualizando o blog. Uou. E a nova enquete pra galera participar, acessando www.universopanico.com.br e votar é: você sente falta do Emílio participando das matérias? Alternativa 1, sim, o vovô é sensacional. 2, não, o negócio dele é apresentar o programa, ficar lá na mesinha mesmo. Vota pra gente saber a sua opinião. Ah, em relação a essa enquete nova, eu tenho muitas saudades do jornal ao contrário. Eu achava, assim, muito sensacional. Jonatas, conta pra mim, então, qual a moral do jornal ao contrário, que a leiga até hoje não sabe. Não, esse tipo de quadro são quadros nonsense. É quadro que não tem muito sentido, entendeu? É experimentalismo, é igual aquele. É, não tem que ter sentido, exatamente. É igual um Beavis and Butthead, um Happy Tree Friends, um South Park. Uma hora! Uma hora. Igual, acessem. A minha irmã, ela não sabia o que era nonsense, eu fui explicar pra ela. Aí eu fui dar um exemplo mais prático, que é o do Bob Esponja. O Bob Esponja tem um esquilo que mora embaixo da água com uma roupa de astronauta. Então, não tem, sabe? É humor que não é. É o tipo de humor que não é previsível. É um tipo de humor que qualquer coisa pode acontecer. Então, assim, é o espaço onde eles têm de enlouquecer e fazer qualquer coisa. É engraçado, entendeu? Justamente por ser sem noção. Isso, exatamente. É igual na hora lá da gaguinha falando kibi, kibi, kibi. Aí eles vão ir na edição e colocam um kibi, entendeu? É esse tipo de coisa, é uma coisa inesperada. Quando você vê, por exemplo... Tu gostava, Dália? Oi? Gostava do jornal ao contrário? É, eu gostava. Eu achava interessante. Mas, tipo, não é aquela coisa, tem que dar risada, mas só... É interessante, só. Não é aquela coisa que você morre de rir e passa mal, entendeu? Mas é legal. Comparando, por exemplo, com meninas lá fazendo prova... Repórter Chorão também. Mas, assim, as meninas lá naquela prova que tinha, pagando prenda, não sabe. Aquilo lá é só pra... Menino novo de 15 anos que tem calo na mão e espinha na cara. Nossa, revolta de Jonatas. Não, mas é, ué. Eu, quando era novo, banheira do Gugu, fica quieto. Nossa. Uba, uba, a música da banheira do Gugu de novo. Velho. Uba, uba, uba, ei. Antes que isso aqui vire um ídolo. É, virou o ídolo já, né? Vamos então falar do programa na rádio. Na rádio? Na radiola. Várias pessoas estiveram na rádio. Começando pelo rapper Túlio Deck. Será que rapper ganha dinheiro, gente? O 50 Cent acho que ganha. Aqui no Brasil. Ah, o Marcelo D2 ganha. E Marcelo, aquele cara que tem o... Marcelo D2 faz show na das Lu. Aquele como? Cara o quê, Mila? Não, aquele outro cara moreno que tem aquela doença lá. Michael Jackson? Fica branco. Não. o Mancha. O Rapping Hood. É lá do Rio, né? Ah, mas esses caras são muito do gueto. Alguém já ouviu a música dele? Do Rapping Hood? Canta um pouquinho pra gente. Não lembro nenhuma agora. Eu não ouvi. Tem uma música boa do Rapping Hood com acho que é Elza Soares. Mas esse tipo de música não é hit, assim. É. Nem pega, né? Graças a Deus. Já pensou ligar o rádio e escutar Rapping Hood? Que tudo de bom. Nossa, velho. Que o Túlio é legal, um cara que escutou. Já voltou pela quinta queda. Vocês nunca ouviram Samba Crew. Samba Crew, cala a boca. Cena. Sampa Crio. É bom. Nossa, velho. Cena na entrevista do... Só para os coitados dos rappers não passarem em branco, a entrevista do Túlio rendeu, Sam? Eu achei... Eu posso falar em um lugar do Senna, velho? Pode, fala, Alemão. Fala, vamos lá. Então, já que o Senna deu problema nele, eu acho que a entrevista foi legalzinha. Ele explicou como que ele entrou na cena musical, como foi a transformação lá do tipo de rap que ele escutava antes, como que ele começou lá na roça, e como que mudou a vida dele. Eu acho que entendeu pra caramba. Essa semana que passou foi uma, sim, teve muitas entrevistas interessantes, como que essa semana, pretendendo também ser uma ótima. Não, e o Túlio Deck... Ele namorou uma das mulheres mais sensacionais que eu acho que existe no Brasil, que é a Cléo Pires, com meu certeza. Deus. Com certeza, esqueci de falar isso aí. Ele namorou ela? Nossa senhora, Cléo Pires. Namorou, nossa. Fica quieto, né? Cléo Pires é linda. Nossa, eu fico olhando que é isso? Não, o problema dela é só ser filha do Fábio Júnior. Né? Eu prefiro a Sainz. Nossa. Nossa, o chegou. O que deve ter rendido também foi o tiozinho mutante, o Felipe, né? Porque essa novela faz um sucesso danado e eu não sei por quê, porque eu não consigo ficar 2 minutos assistindo aquilo. Eu acho completamente inocente, como diria Jonathan Andreu. Tipo, não tem explicação, hein? É, mas essa novela, ela é baseada, igual ele mesmo falou, em Heroes, que é uma série ótima que eu assisto, e falou que é confusão de Lost com não sei o quê. Eu acho que se eles tivessem pego, fizesse uma coisa que não tivesse dinossauro, não fosse tão zoeira, eu acho que eu assistiria, mas é muito zoado. Mas faz sucesso porque é justamente, justamente o que ele alegou lá, que a maioria das novelas tem um par romântico, tem um vilão, tem um mocinho. Então não tem muita diferença de uma novela pra outra, entendeu? Então eu acho que tá fazendo muito sucesso, cara, mas por causa disso. O bom é o diálogo que tem entre os personagens, cara. Volta só. Mas o bom é o diálogo que tem entre os personagens lá, cara, que é sensacional, bicho. É uma cultura enorme. Tu assiste, né? Eu? É. Assisti uma vez. Samara, você ouviu a entrevista do Mutantezinho no programa da rádio? Não tive tempo de ouvir muita coisa, mas essa novela aí, lembrando assim, nossa, essa novela, até que legalzinha a novela, mas eu só assisti 2 ou 2, 10 vezes, por aí. Mas eu até que achei legal a entrevista. A entrevista foi boa, então, pra e Samara. Ele fez o olho no olho, né? Que tinha... Aquele raiozinho, um era do azul, outro era do vermelho, vocês lembram? Vocês não lembram dessa novela? Eu não lembro. Olho no olho? Olho no olho, é. O cara tinha poder paranormal? Aí só tava um raio, tipo, ciclope. Tá, João, você é noveleiro pra caramba, hein, velho? Não, esse é, velho, esse aí fica ligado, não, direto. Esse eu gosta não... de novela, não, bicho, ele não... sabe de tudo. Gente, isso aí foi em 1990 e poucos. Não, eu sei que matou Odete Reutemann. Quem matou o Dante Rothman foi a Cássia Kiss. Jonathan é ancião no assunto, né? Ancião. Ele é o mestre Yoda das novelas. É, mestre Yoda. Eu sou o mestre Yoda. Ele é Malhação. Na Malhação eu já assisti muito. Ainda assiste? Não, aí vai vir com aquele papinho. Quando eu tinha lá meus 15, 14 anos, eu era menininha, bonitinha, sabe? Eu sonhava com elas. Entendeu? Aí eu sonhava com elas, sabe? De vez em quando eu acordava meio molhado, assim, uma coisa esquisita. Nossa, velho! Eu gostava das meninas. Chega! Ordem no barraco, coitado do Jonathan. Vocês não tiveram 15, 16 anos? Você não teve infância? Já nasceu com 22 anos? Ah, não. Agora. Pronto, voltei, gente. Pari, voltei. Oi, Senna sobreviveu. Quem foi no É a sexta queda, só mim. Hoje. Pior que elevador de serviço, não? Uma hora cai e outra sobe. Espera isso. Vocês vão falar da entrevista do Marcelo Rezende também? Ah, Marcelo. Eu tava no dia do Marcelo Rezende. Errado. Marcelo Rezende. O Carioca tava louco nesse dia. Eu tava nesse dia, pessoal. O Carioca já tava muito bem, não, cara. 7 de setembro, Marcelo Rezende. Só não deu pra gravar um depoimento. dele, do Cerrado, eu não consegui. Não conseguiu, Senna? Não, não deu, Dário, porque tinha 1:30, tinha que ir num um compromisso da peça de teatro. E do humorista Márcio Ribeiro, tu conseguiu alguma coisa? Márcio Ribeiro, tá no meu Orkut, e aí vou ver se ele participa do meu podcast, facilidade de tudo. É, Márcio Ribeiro é amigo do Rabinho, o Márcio Ribeiro que criou aquele grupo lá do Rabinho. Uau. É bom o cara, né? Ah, o Márcio Ribeiro... Sabe quem tá na minha turma também, da turma antiga? De ter, Coitado do alemão, não consegue falar. Fala do Márcio, alemão, fala. Não, tá falando o Márcio, que é sensacional o tipo de humor dele. Eu acho que foi uma das melhores entrevistas do Pânico, que já deu pro Pânico. Sensacional, ele... Contando assim, porque a história dele é a história da vida dele. Mas é uma história assim, muito comédia. Eu achei a parte do cigarro muito engraçada, porque teve o ataque cardíaco. A parte também que eu achei muito engraçada foi a do sinal, dele falando. Ou seja, a entrevista toda foi muito engraçada. Teve um minuto ali que eu parei de rir. Eu vim escutando. Na aula eu tava com um besta rindo lá. Porque tava muito bom mesmo aquela entrevista. Eu achei bonito. Demais. Ouvindo o Pânico na aula, tá estudando bastante. É, tá uma beleza, né? Crianças que escutam o Pânico, não façam isso, né? É, não façam isso. Senão não façam isso, ele é um profissional. Não, criança não deve nem ouvir o podcast. Por favor, se estiver ouvindo, pegue e deleta agora. É. Principalmente naquela idade, né, Jonathan? É. De 15, 16. Se tivesse idade, por favor, pega, destrói o MP3 player. Ele vai explodir em 3, 2, 1. Bom. Quem mais tivemos lá na rádio que vocês gostaram? O escritor André Marques? Olha, ele o chavequeiro. Escreveu aquele livro que não existe mulher difícil, mas é mentira, porque se homem não tiver carro e dinheiro, é difícil, viu? Não tem condições. Não, não, Jonatas, não fala isso, alemão. Como. Vai denegrir mais. Você vai deixar, Daiane? Vai. Vai. Vai. Samara, você acha que não existe mulher difícil conforme o título do livro? Sim. Acho que mulher, assim, acho que mulher tem que. Mulher é uma pessoa que é muito sábia, assim. E os homens, em vez de ver assim, o lado por dentro da pessoa, olha por fora, assim, por exemplo, ai, que mulher gostosa. Ah. Ué, a mulher pode ser gostosa, mas pode ser, não pode ser muito inteligente na cabeça, assim. Pode ser muito inteligente, acho que... Concordo também. Mulher, pra mim, é uma pessoa sábia. E os homens não têm que ver isso. E, Camilinha, você é difícil? Você é facinha, Camilinha. Eu sou super difícil. Mas é que assim, mulher é um bicho muito interesseiro, entendeu? Porque o cara pode ser uma pessoa... Peraí, gente, deixa ela falar. Peraí, ô. O cara pode ser um manezão, só pensam em jogar play e essas várias coisas e tipo... Mas ele tem um carrão, o pai dele é não sei quem, tá? Então, isso é uma perca de tempo. Tem meninas super interessantes... Que namorou esses caras e, pô, só por interesse, só por poder andar de carrão e sair com ele pra balada cara, não sei o quê. Então, tem muitas mulheres que não se valorizam, entendeu? E tem muitos homens também, é verdade. Também que só olha por fora, velho. Tem bundão, tem a boca grande, tem não sei o quê, tá, é gostosa, eu vou pegar. Mas a mina é mó voada. Que volta de Camilinha. Um exemplo. Eu prefiro eu mesmo, entendeu? Com o meu 1,60m, 95kg, mas eu sou uma pessoa super interessante. Se quiserem me conhecer. Ô louco, meu, brincadeira. Fala, irmão. Mas eu tô falando que tem um exemplo sobre isso de mulher difícil, a própria menina que eu estou namorando, ela, assim, é muito difícil, assim, ela não é uma menina oferecida, obviamente, mas, assim, tem que, hoje, a mulher, principalmente, ela, assim, é muito difícil conquistar uma menina hoje. Não, se tu não conseguiu nada mulheres. Até agora, hein? Não, consegui, claro, hoje eu tô com ela, tá, eu consegui, a minha lata do alemão aqui conseguiu conquistar ela, assim, os outros caras que tentaram conversar com ela não se levaram, se ferraram. E eu, alemão, graças a Deus, consegui. E como que você chegou? Cara... Influenciada pelo Pânico, chegou só não. Tegrecateca, Gretchen, eu vou. Ah, não, eu conheci ela há um tempão, tal, assim, fiz amizade com ela e com o tempo assim, a amizade virou uma coisa mais assim, ela quer, tal, assim, tal, e hoje, né? porque ele não é. O Jonas. É assim, Jonas só comentou uma vez. Pode falar. Pode falar. Não, pra terminar. Eu sou o bode expiatório hoje. Pode, vai. O Jonas falou assim que não existe mais difícil, não, cara. É só tirar R$50 do bolso e fechou. Ô, louco. Nossa, velho. Mas assim. Você acha que só porque tem uma mulher na mesinha, só que vai virar fofoca, um falando da vida do outro, e vão ficar desvalorizando a gente? Não é bem assim. Não é bem assim, não. Mas as mulheres são bem mais difíceis que os homens. Isso porque mesmo. Homem, qualquer mulher que olha, dá uma piscadinha e fala, olha, por falar... Quatro pra mulher, e mulher não é assim, entendeu? Olha, Dari, se você me permite, por falar em mulher difícil, vamos comentar a entrevista da Renata Banhara. A Amanda ficou mais mansa dessa vez, senão já... E a Renata Banhara tava com medo, vocês separaram? E já chegou atrasada, vocês viram a bronca? Põe aí, Jonatas, a bronca do Emílio, do atraso da Amanda. O Senna ou Bolinha, diretor? O Senna tá mandando um pouco hoje. O Senna, o Cebola, tá todo mundo mandando. É. Né? Não, mas vocês... O alemão tá na boca, hein? Ô, louco. Oi. Brincadeira. Mas falar em mulher difícil, vamos falar da Renata Banhari, então. Que foi capa da Sexy desse mês, hein? Não, fica Sexy quieto. Premium. A Sexy Premium é... Fica. Eu não acho que ela... Eu entendo que ela foi participar do programa por conta da revista, mas ela não deveria ter ido por esse motivo, porque a Renata Banhari tem... Olha, grave isso. Eu vou elogiar a Bunduda. Ela tem um trabalho legal. Hã? Ela é realmente... O quê? Que trabalho? É certo isso, hein? Ela não, é mas é. Gente... É podcast mesmo? A pessoa é a Lady mesmo que tá falando gente, isso? Gente, a menina tá doida. Não, só... Ela fala mal do Obama e elogia a Renata Banhara. Ela tá louca. Não, aí, gente, tá sim. Lady, tem emoção de estar apresentando o cash, por isso que você tá desse jeito, assim, mas... É, por isso que não, eu tô vivendo, não, deixa ela falar, a bala deixa, na minha boca. Deixa ela elogiar a Banhara, vai. Ela tem um trabalho legal, eu já vi algumas entrevistas, já li alguns artigos da Renata Banhara, olha a Renata Banhara, artigos. Tem artigos. E ela tem toda uma história, um trabalho. Ela não apareceu na mídia por alguma coisa, ou porque ela namorou com alguém, lógico. Tipo, Franca Aguiar ajudou bastante. Mas ela já tinha um trabalho. Ela já tinha um trabalho, ela já vinha lutando por um espaço. E ela não é tão vazia quanto muitas, né? Mas eu... Jonathan, você gravou isso aí? Tá gravado, vou colocar aqui, um replay. Guarde isso aí, cara, isso vai ser uma relíquia. Já tô arrependida de ter elogiado. Não, mas a Renata Banhara, eu conheço ela por duas coisas, por três coisas. Por pousar pelada, por sair no carnaval e ter tido um filho com o Frank Aguiar. O que que ela faz e mais? Apanhado, e apanhou dele também, né? Ficou com o zóio roxo. E ela tá banhada tem um recorde, é uma das poucas brasileiras no Guinness. Foi a recordista do Sambódromo, de São Paulo com 14 aparições. Acho que nem pode fazer isso mais. Gente, mas pra ela ter um trabalho de modelo, pra ela entrar na mídia, que é o que essas meninas querem, o que essas mulheres querem. Não, é ela... na mídia não, nos veículos midiáticos. Isso, nos veículos midiáticos. Ela não usou de... Vou ter que dar na cara dos outros coitados. Ela... Enfim, ela foi lá pra metrópole, ela se bandiou morar sozinha, ela cria as cria dela. Eu quero saber quando ela vai fazer pra nós. Quando o quê? Quando ela vai fazer um filminho Gretchen. Aí o diferencial dela, eu tenho certeza que a Renata não faria um filme como o da Gretchen. Ainda não. Fala que no momento ela não faria filme nenhum. Na entrevista ela falou que não ia fazer revista, né? Falou que não queria, que não sei o quê. Aí o pessoal falou em dinheiro, ela, beleza, vamos fazer então. Filme não custa nada também. Daqui 5 anos a gente ouve essa entrevista de novo. Esse paniquete. E o Ronaldo, hein? Ronaldo. Infelizmente. Não pude ouvir a entrevista, mas deu pra ver muita coisa. Isso. Eu também não pude escutar, perdi, vou ouvi-la durante a semana, porque não dá pra perder o Ronaldo. Ronaldo Esper, né? Ah, meu amor. Olha, o Ronaldo Esper falou que vai fazer um filme, um filme que ele vai ser um devoto de um Frey. Um ladrão de vasos. Ele falou que vai ser o... Gente, escondam os vasos. Ele contou lá que vai fazer um filme, que vai estrelar um filme, que agora é ator. Pasmem, pasmem. E é o filme Ronaldo sobre o quê? Ah, ele falou que vai ser tipo um devoto de São Expedito, uma coisa assim. Isso é surdo! E o filme vai ser sobre o Santo Expedito. Ele vai fazer com a cruz. Nossa! Olha. Que maldade, velho! Com a cruz? Ô, louco! É, Camilinha. Cuidado, Camila. Segundo o Ronaldo, segundo o Emílio Surito, o Ronaldo Espe fez um ato que nem o do mais audaz do que o Mick Jagger ter tirado a roupa lá no na Trash 80. Né? Meu Deus, que medo. Vocês viram a bunda do Ronaldo Espe? Nossa, horrível. Terrorista. Eu é meio murcha. Samara Cristina. Samara, você ouviu a entrevista do Ronaldo? Viu o bumbum dele? Bom, essa entrevista eu acho que eu perdi, porque não deu tempo de ouvir essa entrevista. Que pena. Mas será? O que você acha do Ronaldo? Eu acho ele meio esquisito, mas... E até que é bom, ele é bom mesmo. É. Você quer um vestido de noiva do Ronaldo Espe? Se não for tão caro como os brasileiros dizem. Amor! Por falar em vestido de noiva, o Ronaldo Espe, o Christian Pior, falou que tem um vestido de noiva, gente. Deve ter mesmo. Que olha pior. Quem voltou. Assim. Cebolinha e o André Lopucor pegou o podcast no final. Que pena, André. Tudo bem, André? Tudo bem, Lidia. Nossa, ele tinha que soltar a vinheta. Tô falando que esse menino é doente, ninguém acredita em mim. Viu, bagulho? Não, mas eu não consigo esquecer o que ele faz assim pra dar. Como? André, vamos. Então, André, você chegou no finalzinho. Teve algum programa na rádio, alguma entrevista que você gostou? Foi uma entrevista na rádio que eu gostei? Essa semana foi uma semana bem proveitosa, né? Tivemos todas as entrevistas. Uhum. Só tô não lembrando agora, assim, de cabeça, quais foram. Foi o Mick Jagger, Madonna, o Michael Jackson. É, foi Mick Jagger. Silvestre Stallone, Obama. Calma aí, deixa eu explicar pro André. Uma das entrevistas, André, foi com o Ronaldo Espe. E a gente tava aqui discutindo sobre o filme que ele vai fazer, sobre aquela aparição do bumbum da bichinha. Você viu o bumbum do Ronaldo? Eu não tive, olha, não tive o prazer de ver o bumbum do Ronaldo, entendeu? Deve ter sido assim uma coisa chocante. Não, André, isso é coisa séria, não é palhaçada, não. Eu vi o programa da rádio hoje, gostei da atitude do Ronaldo Espe, mano. Achei muito engraçado, viu? Eu só esperava, assim, de uma entrevista, assim, frente a frente, o Ronaldo Vesperman com o Ronaldo Espe, né? Acho que faltou só isso. Mas foi muito engraçado a entrevista. André, já que tu entrou no finalzinho, tivemos uma pequena discussão aqui. Uma pequena discussão não, porque só eu dei a minha opinião. Sobre a Renata Banhara, que também foi entrevistada no programa. Eu defendi a Renata, eu acho que ela tem um bom trabalho. O que você achou da entrevista? E você gosta da Renata Banhara? Olha, eu vou te falar, eu acho... Apareceu na capa e na contracapa. Não, tô brincando. Boa noite, bom dia, boa tarde, Cebola. Beleza? Bom, o negócio é o seguinte. Olha, eu acho o seguinte. Olha, nada contra, entendeu? Nada contra a Renata Banhara, entendeu? Mas eu acho que é tipo assim. Sabe quando o entrevistado vai para o programa? E sem ter muito, assim, o que falar no momento, entendeu? Eu achei, tipo assim, parecia que... Ela tava lá por estar, entendeu? Ficava inventando motivos lá pra puxar conversa. Coisas do passado, eu achei realmente foi bem fraquinha a entrevista. Achei que realmente foi. Eu não sei o que você achou, ô Lady. E o que a turma tá achando aí, mas então, eu também achei bem fraca a entrevista. Basicamente. Ficar com humor ficaram fazendo humor interno lá, né? Tipo da entrevista, desculpa, só pra completar. Mas aí, tipo da entrevista que aí eles não tem muito assim o que perguntar, então eles ficam lá naquele humor interno e jogam o entrevistado pro meio da brincadeira, né? Kaylee. Ok. Então, com a última. Alô, gente. Tô ouvindo, viado. Então, com a última. Jonas. Ah, André, deixa eu falar com o último comentário de André, locutor, aquele que não tem trava na língua. Vamos encerrar mais um podcast. Podcast que teve várias presenças de pessoas entrando e saindo. Que gostoso! Presença de uma. Ai, ai, ai! É o busão do blog do Universo Pânico, podcast do Dário, Ixichinho. Oi, que existinho! Irmão, Cebola, Leandro. Travou. Cena. Deixa eu ver se eu. A presença de uma fã, a Samara. Samara, eu vou ser bem querida e vou deixar só você se despedir da galera. O resto todo mundo já conhece, já tá todo mundo cansado de escutar. Gostou? Ah, não. Gostei. Gostou de participar? Gostei muito. Ô, louco. Então é isso aí, Samara. Foi embora agora. Continua acessando o Universo Pânico. Beijo, Nela. Beijo pra todo mundo que não participou. Acabou. Tá na Globo. Qual que é a música de encerramento que você vai escolher, Dari? Eu posso escolher minha música de encerramento? Claro. Eu tenho duas músicas que você podia colocar. De encerramento, você podia colocar, sei lá, alguma. Atirei o pau no gato. Alguma dos caminhões. Não, coloca, sei lá, Pet Shop Boys, The Razor. Tô colocando muita coloca gente, então não tô escutando nada, cara. Que raiva. Alguma do Calypso? Bota não, Backstreet Boys. Não, ele leva. Qual a música de encerramento? Se não escolher, eu vou tocar. Vai, Calypso. Vai, gente, beijo. Tchau, menina. Beijo, meu, vai namorar. Meu amor chegou. Mas e a música de encerramento, Dari? Eu só mandei pra você no chat. Ai, não, você tem que falar pra eu. Assim que você falar, ela vai tocar. Tá gravando ainda. Stop. Stop? Stop by now. Thank you very much. I need some thank love very much. Escolha, vagabundo! Eu sou da escola de inglês Pepe e Neném. Funnycast! You. Podcast. Andrione, eu pensei que você ia cantar aquela música Step by Step. Ooh, baby, now that you know.